Aston esterno 3.520 baixar na base. Já 3198, solo aos 35, chamando 21.9. 21.9, já 3198. 5220, vento 1, centena, 8, 9, tudo autorizado, pista 10. Recebi pouso na 10, 5220. Sorte 1, após porta 612. Sol Salvador, está 3198, servidor. 398, off de 10, portão 03. Alfa de 10, portão 3, está 3198. Lima Hotel Juliette 2000, Lima Hotel Juliette, descend meeting 2000, 2012, come establish localizer occurs. I've established a localizer down to 2000 feet to 1012. I will we request to the position to sell estimate that 2000 feet to land at 1017 by right. Readability 3, but I understood. Complete ILS approach, come establish localizer and VFR to cancel IFR to runway 10 and VFR runway 17. That's right, sir. Lima Hotel Juliet, clear descent to 1,500 feet, call tower 118.95 over roundabout. Chané 6255, torno 1895, redução para aproximação. Reduzindo para a mínima, 295 até a volta, Chané 6255. Turno 62, pista 10 livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 10, com 1162. Muito bom dia, Lima Hotel Juliette. Só pode parar, já segue visão ou ainda se segue também? A gente levou agora o eixo da 10 para 2 milhas. Exatamente o eixo da 10, vamos prosseguir para uma base da 17 pela direita. Aqui está mais ou menos na entrada da rotatória, autorizado pelo controle. Maravilha de Creuza, reporte girando base para 17, não atraso, vou informar. Está autorizado em cortar, reporte girando base, baixado e travado para pouso pista 17. Vento 1.30 graus 89. Porta lá de baixo, ponto final, baixado para baixo, até o Juliette, eu tô lá também, escuta tudo, tudo de Rio de Salvador. Bom dia, boa, esse não é mais 255, estabilizado, campo aqui. O Xenai 255, aguarde apenas a pista livre, vento 1189. Aguardando, Xenai 255. Número 62, solo 39, chame 1219. 1219, igual o número 62, Alfa, Gol 1162, Zebrona, na sua escuta. 1162, Alfa, Juliette, Portão 10. Portão 10, 62. Só tem um senhor voando nas proximidades do aeródromo. Está livre manobras, reporte no solo controlado, vento no 20 graus, 8 nós no solo da 7, Lima Pajilete. Fluente, vamos lá para o Fluente. Comparar no senhor Bando 7, forma que está na base, está 5.6 minutos para o toque. Mais 2 minutos e 30 segundos. Maravilha de Criouza. Trip 5595, Lima, tem que estar na autorizado decolar, vento 120 graus, 9 graus. Isso aí, poderia confirmar esse 47 aqui, ele... que país ele é? China? Líbia, informação aqui que a gente tem que é da Líbia, essas informações aqui. Ah, beleza, da Líbia então. Obrigadão, hein, valeu. Chegada Mari, ajustou o time, entrou no 0 no 2. 191-05, pronto para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, portátil 3191. Já vem portar para o táxi, 3191. Bom dia, eu tô 3895. 3895, são no outro copo. Paulo Salvador, tá 3191 retornando? 3191. Vai ter que manter a posição aqui no 05 novamente, vai ter que ocupar o fim, que é um passageiro. Tá indisposto, vai ter que desembarcar, ok? Fiquei aí, sente a ponta do piloto novamente, 3191. Controle Salvador, 5595. 5595, prossiga. 5595, está livre da restrição de altitude do 130 no 20 do ML Salvador, senhor? Para poder acelerar? 5595, esta restrição imposta pelo NOTAM, ela embora não seja clara, é para 28, na ainda cola da 190, não tem essa restrição. Ah, grato, então vamos acelerar então, obrigado. Ok, autorizado voar Porto Seguro. Vai voar direto para o seguro, 5595, grato. Zero 082, desça e mantenha 2000 pés, reduza sua velocidade para 1.80 nós, reporte estabilizado no lock, segue Boeing da Gol, 10 milhas à sua frente com velocidade reduzida. Um 90, reporte estabilizado, 4 0 de 2. 190, eu sou parecendo para 0. Estabilizado NF Gol 1561. Completa final, torrendo no 895. Gol 1561. Completa final, 2895, 1561, até já. Salvador, 1561, final ILS X-Ray, 10, baixado e travado, passando externo. 1561, pouso autorizado, pista 10, entra uma centena com a 89. Livre pouso, 10, 1561. Identifique contato radar, 60 milhas sudoeste de Salvador, chegada a Mari, 1012, reporte inicial para descida. Na escuta, copo. Na escuta, você tem 285. Guarulhos, 360, vento de Lula no zero, decola a pista no zero, curva direita, saída da Euleta Bridge, controle 1-9-35, aciona 5007. Porta posto, 3895. Sim, 3895. Desculpa, Paripe. Rumba 52, desça e mantenha 4 meu pé e chegada bom, filho. No 0, no 2, o ajuste, rumba 52. Fox, Zona 5 é ONU. Zona 5 é ONU. Seu solo 5 vem chamando 2199. 2199. Solo Salvador, Zona 5 é ONU, livrou eco. Zona Azul 4082, Zona Azul, candidato na final. 4082, Torre 1895. Torre 11895, azul 402. Torre Salvador, bom dia, azul 402, está ligado na final, trem baixando travado. 402, por 0310, vem com a centena 89. Autorizado todo, senhor? Afirmo, vem com a centena com 8. Obrigado, autorizado todo, 402. O FCA Charlie confirma radial a localidade de CA 9 Mike Juliette. FCA Charlie solo. Eco Charlie Charlie solo. Eco Charlie Charlie, confirma recebe solo. Confirmando destino de Serra, 9 Mike Juliette, confirma radial e distância da localidade. Tango Zulu 2 se mantém a nível de voo 050. Tango Charlie Charlie ciente para CA 9 Mike Juliette. Autorizado 085. Dano visual decolando 7, cor direito, corredor axé, restrita no mil pés até o farol da barra. Controle 119.35, aciona 5026. Mike Juliette Romeu, Romeu 44 está com 2 no TOB. De Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, decolado agora da Lucia, segue para Sobreboa e não para Índia. Mantém 500 dias na pesquisa. Vai para qual ponto? Região da Liberdade, próxima Duna. Sim, está livre. Qual altitude você vai manter no setor? 500 GL. Sente. Bom dia, azul 082, livrou a pista na taxi. 082, uma fichilha de portão 08. Portão 08, tá? Cabo Quilo Índia direto, rotatória. Romba 52, 2 mil pés em descida, livre LS, acusino logo. Operador 1000, vai mudar no localizador, 367, João Pessoa, pronto, cópia. 367, João Pessoa, 190, da Copa, 190, curva esquerda, ainda Cuca, transição Caju, controle 199, decimal 35, acena 5037. Apenas o transponte 5037, porta push 353. Fala, Salvador, do 319, Ana. Tá pronto no 05 para pushback pra mim. 391, colega de Brissola, voz azul, da retaguarda, autorizado, puxa por táxi. Passa aí do azul, retaguarda, colega de Brissola, autorizado, pushback, chamada para o táxi. 319, Ana. Bravo Kilo Índia, tem o campo à vista. Bravo Kilo Índia, frequência da torre agora em 1895. 1895, Bravo Kilo Índia. Torre Salvador, Bravo Kilo Índia, próxima rotatória. Bravo Kilo Índia, ciente, passa na final da pista na 7. Postará na final da 7, Bravo Kilo Índia. Fogo na 790, prepara a Puca e agora de cópia. Charlie Lira, táxi, reporte de espera. Quem chamou? Tan 3804, vê se mantém o nível de voo 050 na chegada a Mari. Tan 3804. 4, identifique 1011. Tá o número 4 no sequenciamento, mantém o perfil, tá 3804. Aquisino 050, Juliette, Tango Zulu. Reautorizado 3000 pés, Tango Zulu, 1011 no 091. Confeito, Tango Zulu? Isso aí, mantenha 3 mil pés, Tango Zulu. 3 mil Zulu. Rumba 52, completa a descida para 2 mil pés, livre LS, acuse localizador. Tráfico de helicóptero em baixa altitude, 500 pés, não interferirá na sua aproximação. 52. Recife 370 via Abreu 58, recola a pista no zero, curva esquerda, saída Puca, direção Caju, controle 199, decimal 35, acena 5023. Onda 52 chama a torre 1895. 1895. Sessão 099. Confirma a instrução pro Bravo Kilo Índia. Correção, Bravo Kilo Índia, livre pouso na pista 17, vento 150 graus, 099. Pouso autorizado, pista 17, Bravo Kilo Índia. Sim, mano, não achou puxa. 385. 385 autorizado. Desculpa, sério, 385, aguarda a companhia ali do Apatia Índia, pouso autorizado. Puxa, confortável. Parou, 5 após companhia Liberal Pátria Índia, autorizado puxa, contato. Fazendo nada da companhia Liberal Pátria Índia, autorizado puxa, bem acampamento, 385. Fono 790, autorizado puxa, contato. Fica então 32 no meia, desça e mantenha nível de voo 060, chegada a Mari. Bravo Kilo Índia no solo ao 08, autorizado back traffic para o Pátio Lebata. Mike Juliette Romeu, informe a altitude. Para o táxi com 114, 114 a bordo, 3 horas e 57 minutos, alternativa Campinas. 1391 no Índia, ponte para 2862, que negar o no 0, fugindo. 1895, a 2, que negar o no 0, 1. Um. E ainda para ponte para o no 0, 2895, da 3190. Eco Charlie Charlie, autorizado alinhar e manter pista 17. Alô Salvador, boa tarde, gol 1864, informação papá. 1864, Maceió 370. Via Perusco 58, decola pista no 0, curva esquerda, saída pública, transição Caju, controle 19, decimal 35, aciona 5044. Autorizado conforme Maceió 370, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Puca Caju, 1935, controle 16, 5044, código transponder, gol 1864. Reporta push, 1864. Coisa quanto pronto, gol 1864, obrigado. Desça e mantenha 2000 pés, completa a via chegada, ajuste Mi 11 a coisa localizador. 10, 11, 2000 pés, via chegada, 3804, quantas unidades agora já para a Duna, mesmo? 3804, mantendo o perfil, 3804. Sim, 3804, mantém o perfil. Autorizado, o táxi vai seguir, depois tá puxando até através do 4, via Índia, ponte para 2895, negar o 90 no 1, voo 1790. Sessão de altitude e velocidade, hein, tá? Papai Tango Juliette, Tango Zulu. rumo 52, no solo altura 2, livre à esquerda, faixa trapecia livre. Eco Charlie Charlie, livre de colagem da pista 17, vento 1 no 40 grau 08 nós. Eco Charlie Charlie, decolada 1-3, chave controle Salvador, 1-9, sinal 35. 119-35? Vou esperar então no 02-895, negão no 01-1, TAN 3-895. Taxi via Índia, torre 1-8-895, 0-1-1, TAN 3-895. Tango, Eco Charlie Charlie, suba aí, mantenha um no meu pé e reporte no farol da barra. Mantendo meu pé até o farol da barra. Então 3191, decolada 14, chame o controle Salvador 119 decimal 35. Salvador 119-35, tá 3191, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3191, cruzando 1700, tá aí, ó. Decolagem, sub mantenha nível de voo 340. Sub mantenha 340, que é 3190. Juliette, tango 1 no solo, a 1-1, livre direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9. VLS 3804. TAN 3216, reautorizado 3000 pés em descida 1011. 3000 pés, 1011, TAN 3216. Juliette Tango Zulu, confirma o pad fino. Descida o pad 3, vai pernoitar ou só descarga reto? Sim, está livre via Juliette pad 3. Salvador, TAN 3895, pronto, com TAN 3895, livre alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Exato, alinhar e decolar da pista 10, TAN 3895. Salvador, TAN 3191? Prossiga. Beleza, gostaria de solicitar mais uma coordenação com o Recife para voarmos na proa de brilho e minimizar os nossos atrasos. Por gentileza, TAN 3191. Gente, que não será possível em função de tráfego do setor, mantém o perfil 319. A gente vai manter o perfil, o TAN 319 não agradece. O TAN 3804 interceptou o localizador. Completa final, pista 10, torre 1-8-9-5, TAN 3804. Torre 1-8, sinal 9-5, TAN 3804, obrigado, uma boa tarde. Bem. Eco Charlie Charlie Pro, ideal para o destino e estimado para pouso quando possível. Ideal 280, tá estimando... Aguarde pista livre. CR 3804. Autorizado para seguir direto no setor para Serra November Mike e Juliette, reporte 20 milhas, Eco Charlie Charlie. Ok, autorizado então para direta Maracá, reportará 20 milhas. E atenção agora então para o 085 Charlie Charlie. Mantenha 1.000 pés, reporte 20 milhas para atenção, Charlie. Vai manter 1.000 pés até 20 milhas. Front de Maracá. Afirmativo. Até 2500, na Pro do Serra Vitor 360, 3216. 3216 está solicitando a aproximação à aeronave? É o Whisky que está efetuando, ILS Whisky. Não, procedimento previsto é o ILS X-Ray, confirma. Ok, então efetuamos o X-Ray, da 3216. Ok, desça aí, mantenha 2.000 pés, mantendo a start, então 3216, reduza para 1709, acuse o localizador. 1090, ajuste, livre ILS. 2.000, reduzindo, será 3216, que veio, né? Controle Salvador, boa tarde, 3285, 1.400, na ADL. Ascensão 360, vigilante. 360, 3285. Salvador, gol 1864, autorização pushback, está no mesmo portão 4. 1864, autorizado push, é por táxi. Certo, push, está nada, né? Pega o gol 1864. Controle o TAN 3895, oportunidade de voar direto Leda. 3895, mantém o perfil da subida. Sente, vai manter. Ano 710, após passagem do rebote 320 da TAM, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Controle TAN 3191, pode chamar o centro? Solo aos 21, chame solo Salvador 1219. Chamo solo 1219, 3804, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, uma boa tarde, TAN 3804, lembrando que você escuta. 3804, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa e reporta antes da Juliette, 3804. 0, vento, 150 graus, 079. TAN 3191, no chame Recife, 1251. TAN Romeu, Serra, Oscar, Vitor, desça e mantenha nível de voo 050, chegada Mari. Em Salvador, no 09. Fala, Retriza, sua esposa. 3206. 5, sendo 5, 0, 1, 3, gol 1, 5, 5, 6. Porta, puxa. 5414, identifique, contato radar 62 milhas, sudoeste de Salvador. Inicia a descida, desce, mantenha 4 mil pés, vou na proa de Mari, para a chegada a Mari, 5414. Uri, 790, decolada aos 22, com o controle de Salvador, 119-35. Solo, então, 3804, onde está Juliette? 04, vai ingressar Juliette, tá com a 5,5 inicial, táxi, prossegue com o botão 03. Sim, te ingressa Juliette para o 3, 04. Solo 1864, autorização para táxi, também 110. Autonomia 0234, alternando Salvador. 1864, táxi é Índia, ponte de espera 286-1895, negão 1091, voou. Ajuste 1091, autorizado, Índia 1895, quando pronto, 1864, bom dia, bom trabalho. Xena 6254, todo copy. Rio de Janeiro, 360, VP Zulu 10, decola pistão 0, curva direita, saída Tael, Leda Bridge. Controle 119-35, aciona 5050. 1790, vigilância, ascensão 370, saída Puca. Vigilância, sessão nível 370, 1, 7, 9, 7. O DJ vai estar correto, confirma apenas o controle 1935, é para puxa. Gol 1864, ponto espera 610, pronto. Gol 1864, após passagem da Bandeirantes de Vigilatão, autorizado alinhar e manter na pista 0. Autorizado após a passagem do time e manter na 0. Gol 1864. Na 3219, no solo dos 4, livre à direita, chame o sol 1219. Confirma para o controle? 1206, Alfa Juliette, pontão 05. Número 3 na aproximação. Gol 1864, livre decolagem da pistão a 0, vento 130 graus 089. Livre decolagem da pistão a 0, gol 1864 inicial. Nível 07, nível 070 na chegada a man, ajuste de altímetro no 019. Chanel 200, reduz a velocidade 230 mais. Chanel 3895, chama agora o centro Recife, 125-1, alterno 133-195. Recife 1251, 3395, TAN 3895, obrigado, bom dia. Bom, 864, boa tarde. Qual é a aeronave que chama Torres? Décima do Zulu, contato com o Saulo, 1219. Salvador, muito boa tarde, gol no 864. Gol no 864, boa tarde, contato radar nada colar, estou para o nível 370 na saída Puga, transição Caju. Puga Caju, 370, gol no 864. Passando Serra, Oscar Vitor, autorizado ao final do procedimento ILS XY no 0, desça para 2110, altímetro no 0, 111, repórter estabilizado. Papa Rodrigo, Tia. Circular e pôr na 1-7, se possível. É, há um passar escuta da torre, o senhor informa e prossegue para 1-7. Ok, obrigado. Trip 54 no 4, vai para ação para o final do procedimento LS, recepção no 0, curva direita, proa 040, limite localizador. Trip 54 no 4, autorizado descida para 3.000 pés, altímetro no 0, 1-1. 3.000 com 1.011, Trip 54 no 4. Gol 1790, chama agora o centro Recife, 1.25, decimal 45, alterno 1.33, decimal 65. Papatango, Isco, Juliette, Sierra, controle Salvador. Papatango, Isco, Juliette, Sierra, desça para o nível 120, reduz a velocidade 250 mais. Autorizado, pushback, sinal, contato 367. 090. Salvador, boa tarde, Azul 4463, sente da informação, papá. Autorização de tráfego, Ilhéus. Azul 4463, Ilhéus 180, autorizado. Decola pista no 0, curva direita, saída na Euleda, após direto Ilhéus, controle 119.35, aciona 5035. Tente Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180, decola da pista 10, saída à direita da Euleda, 119, decimal 35, é o controle de saída, 5035, Azul 4463. Pergunta, Azul, push 4463. Tente 4463. Tá, interceptando o localizador, já tá visual, senhor, está visual. Palmeiras Serra, Oscar Vitor, chama agora a torre 118, decimal 95, uma posição. 3 anos, obrigado. Passarei 2230, desça para 4.000 pés, altímetro no 011. 4.011, 2230. Boa tarde. Torre, boa tarde, o Papa Romeu Cia, Oscar Vitor, estabilizou o localizador 3 milhas para o Altermarker, solicita por gentileza circular e pôs na 1-7 se possível. Oscar Vitor, confirme, você vai cancelar e prosseguir o céu para a piscina 7? Afirmativo. A gente está o Teletrono 011, reduz a velocidade 250 mais. Fala, piscina 7. Vamos então abandonando o localizador e vamos entrar numa base para o 17 que chamarei na final. Papatango, Whisky, Juliette Serra, desce até o nível 100. Ocean M 200, reduz a velocidade 2209. 2209, 200. Gol 1864, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 133 decimal 65. 1545, alternado 1365 Recife. 1864. Bom dia, bom trabalho. Vamos. Pode voar, dona, 5414. Slip 5414 está autorizado a final do procedimento LS que foi pistão no zero, desceu para 2 em pés, altímetro no zero no ONU, voe na proa de turno, reporta estabilizado. Reportaria estabilizado, voando dona, desceu 2 mil pés, 5414. O gol no ONU 1556, após a TR livrar o pátio via Índia, inicia puxa por táxi. Oceana 6200, desça para o nível 070. Passando 720 para 70, Whisky Juliette Serra. Confere, autorizado, descida até o nível 080, reduz a velocidade 220 mais. 080, reduzindo 020, Whisky Juliette Serra. É tarde, Charlie, aguarde. Passarei 2230, desça para 3.000 pés, altímetro no 019. Ok, 3.000, descendo 2230. Oceana 6200, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite radial 300 de Salvador. 300 de Salvador, limite na proa 010, 6200.